Calibre MC. Vou te levar, bate com beat, numa praia em Salvador, na beira do mar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Eu e você fazendo amor, vendo o sol raiar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Te deixo escolher onde você quiser mais. Vou te levar, vou te levar, vou te levar. Nós estamos a dois passos do paraíso. A dois passos do paraíso, meu amor, vem comigo, vem. Mais que seu namorado, eu sou o seu amigo. Hoje eu vou te levar na beira do mar, vamos brincar na areia. Nas águas de Manjá, você é minha sereia. Minha mulher, tudo que eu quero é respeito, né? Seja leal comigo, que eu te levo onde você quiser. Tô contigo até o fim, então seja o que Deus quiser. Segura na minha mão, hoje vamos dar um olé. Aonde? Numa praia em Salvador, na beira do mar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Eu e você fazendo amor, vendo o sol raiar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Te deixo escolher onde você quiser mais. Vou te levar, vou te levar, calma, vou te levar. Tamo a dois passos, a dois passos do paraíso. SP Salvador, faço show, não paro. Penso em você, seu amor é tão raro. É você, só você, seu amor eu quero. Você pode crer, meu amor é sério. É sério, má, só nós dois eu piro. Perco até o ar, só depois respiro. É você que eu amo, você que eu adoro. Mas por caso namoro, caso já moro. Onde você quiser, em porto seguro. Vem ser minha mulher, o meu porto seguro. Boca na boca, olho no olho, eu juro. Coisa louca, meu corpo, seu corpo no escuro. Onde você quiser, em porto seguro. Vem ser minha mulher, o meu porto seguro. Boca na boca, olho no olho, eu juro. Coisa louca, meu corpo, seu corpo no escuro. Numa praia em Salvador, na beira do mar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Eu e você fazendo amor, vendo o sol raiar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Te deixo escolher onde você quiser mais. Vou te levar, vou te levar, vou te levar. Tamo a dois passos do paraíso. Vou te levar sim, pra ver o mar. Onde a gente fique sozinhos pra conversar. Sentir a brisa do mar, seu corpo a tocar. O brilho da lua vejo no seu olhar. Mas não reclama da hora, porque eu já sei que tudo isso aqui foi o que eu sempre sonhei. Vivemos juntinhos até morrer. Tá escrito nas estrelas, é de lei. Numa praia em Salvador, na beira do mar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Eu e você fazendo amor, vendo o sol raiar. Vou te levar, vou te levar, vou te levar, vou te levar, ei. Te deixo escolher onde você quiser mais. Vou te levar, vou te levar, vou te levar. Tamo a dois passos do paraíso.